Eu quero compartilhar com vocês o que eu estou me sentindo hoje. Porque eu cheguei da China, e a China é assim. Quando é meio-dia, lá é meia-noite. Então é tudo ao contrário. Então hoje de manhã eu levantei, 4 horas da manhã, aí fiz o café, arrumei a mesa, tomei banho, lavei o cabelo, aí fui chamar minha filha. Filha, acorda. Mãe, deixa eu dormir, mãe. Não, mas filha, você não vai pra escola? Aí fui chamar minha mãe. Márcia, mãe, eu tô rezando, porque minha mãe reza. Aí terminei as minhas orações, tá com o relógio, pensei que era mais 7 horas, ainda era 4 da manhã. Eu tô confuso, meio confuso, né? Mas assim, tô muito feliz. Muito feliz, e quero compartilhar essa alegria, essa felicidade com vocês, que eu, mais do que prefeita da cidade neste momento, porque estar num cargo é estar, é passageiro. Mais do que estar num cargo, eu sou. Aí eu sou mesmo. E ninguém tira de mim. Nunca na vida ninguém tira de mim. Eu sou cubatense. Eu nasci. Eu vivi. E vivi toda a minha vida aqui. Aqui criei minhas filhas. Então, assim, eu tenho muito orgulho de Cubatão. E quando a gente viaja e sai para fora e vê alguns lugares que são bonitos, aguardados, eu digo, não tem diferença, eu vejo esse Cubatão. O pessoal costuma debochar. Na minha frente, nunca mais. Porque se debocha, me escuta. Então, o pessoal começa a ter respeito pela cidade de Cubatão. Eu acho que vai ter um dia que todo mundo que mora aqui, quando alguém falar uma pedinha da cidade, vai bater no leito e falar, pode parar! Pode parar, que eu sou de Cubatão, e se você está aqui, se você vem para a cidade, ganha de aqui, respeite a cidade e bora. Tem que ser assim. Essa é a nossa. E quando nós disputamos as eleições, foi a eleição mais bonita que essa cidade já teve. Não foi porque eu disputei a prefeitura, é que ela foi bonita sim. Foi uma eleição em que nós não saímos falando de ninguém nas ruas. Nós cantamos, sorrimos, as crianças cantaram com a gente, os idosos. Nós vamos para as ruas, nós vamos para as ruas dizer que a Cubatão é nossa e que nós podemos cuidar melhor da cidade que é nossa. E eu pedi a vocês, pedi ao povo da cidade de Cubatão que confiasse em mim, que confiasse no nosso governo e confiasse na nossa equipe para governar essa cidade, para mudar esta Cubatão. Isto parece, às vezes parece que tem tantos anos, mas eu não estou nem há 3 anos governando. Eu estou um pouco mais de 2 anos e meio governando esta cidade. Em 2 anos e meio, nós fizemos o que pessoas que falaram aqui não fizeram em 30 anos. Não deram. E mesmo assim, nós temos oposição. Sabe por quê? Porque o nosso governo incomoda. Quer ver como incomoda? Eu vou ver como eu incomodo. E não estou nem aí para essas pessoas que incomodam. E mais, eu quero incomodar mesmo as pessoas. Eu quero que elas se incomodem muito, porque elas incomodaram muito a vida da cidade. Cubatão podia ser, hoje, já, a cidade mais bonita, mais acolhedora de toda a região Baixada Santista, e não foi, porque muita gente acomodada incomodou muita gente. E agora é a vez da gente incomodar essas pessoas. Eu vou dar um exemplo. Eu pego o Olerite. Vocês sabem o que é o Olerite, vocês que moram aqui e que às vezes não tem dinheiro para comprar o presente de aniversário do filho ou para arrumar um telhado e tá pingando? Vocês sabem o que é pegar o Olerite com R$102.097 por mês? 90 mil por mês, 87 mil por mês. Sabe o que é isto? É roubo, é imoralidade, é falcatrua, é sacanagem o que fizeram com o Cubatão durante estes anos. No nosso governo, passei, cortei, meti a faca e tem um monte de gente que me odeia. E posso continuar. Enquanto a gente governa para fazer as coisas de um lado, um monte de gente faz para dar tudo errado do outro, exatamente porque está incomodado. uma tal de licença preta, que muitos trabalhadores sequer sabem o que é. Cada 5 anos, o funcionário público tem direito a uma licença prêmio. Licença prêmio deles, licença prêmio do funcionalismo público, que eu também tenho, sou funcionário do Estado, e que é justo, não tem nada injusto. Só que o que acontece com o patrão é muito injusto. Vamos pegar o fulano que ganha 100. Não vamos nem contar 100, vamos contar que ganha 50 mil por mês. Licença prêmio, a cada 5 anos de trabalho, ele ganha 3 salários. 5 anos depois que ele está trabalhando, se ele tem uma licença-prêmio, ele ganha 150 mil reais. Se ele tiver duas, e tem gente que tem duas, ele ganha 300 mil reais. Se ele tiver três, e tem gente que tem três, eles ganham 450 mil reais no bolso deles, dinheiro que dá para construir escola, parque, praça, muita coisa para a cidade. É justo, gente? Cortei também. Mas o nome da licença-prêmio dos funcionários públicos? Não. Tem um monte de funcionários públicos, muitos, ganhando uma mixaria. Tem alguns que você, pelo elite do funcionário, ele tem um saldo para receber de 300, 400 reais por mês. Enquanto o outro ganha 50. Então, o que, que nós fizemos? Mandei uma lei para a Câmara para aprovar, porque eu podia, o prefeito, decidir como fizeram os prefeitos anteriores. Tu vai votar em mim? Ah, tua filha vota em mim? Vou pagar toda essa prêmio aqui, eu estou liberando. Ah, você vai votar em mim? Tudo negociado. Fizeram isso, pagaram de secretário, cara do próprio prefeito. O próprio prefeito recebeu o licença-prêmio dele. Eu, como disse, eu nasci em Cubatão. Eu tenho tio, velhinho, 60 anos, funcionário público, é uma mixaria que recebeu a dele. Tenho amigos, tenho família. E disse, não pago de ninguém. Não pago de ninguém enquanto não tiver um rigor para pagar. Todo mundo, não importa se vai votar em mim, se não vai votar em mim. Eu não posso fazer um governo só para quem vota em mim. É claro que eu quero que o povo vote e diga, não porque você fica feliz, dá autoestima, olha, ganhei uma eleição, mas porque eu posso, porque é um jeito de dizer assim, puxa, eu votei, acreditei e valeu a pena. É um jeito de reconhecer, isso faz bem para qualquer pessoa. Isso não é uma coisa que faz mal a ninguém, mas não paguei para ninguém. Aí botei um critério, vou pagar as licenças-prêmios, até 15 mil, que já é bom, não é bom? Mandei para a Câmara. Está aqui, ó. Me desculpa aqui o presidente agora, ele não era o presidente da Câmara na época, era o outro, era um outro vereador que presidia a Câmara. O antigo presidente da Câmara segurou o projeto até o último dia. E sabe qual é a votação? Fizeram manifestação, juntaram professores, juntaram funcionário público, disseram que eu estava tirando benefício, que eu estava tirando isso, que eu estava tirando aquilo. Rejeitaram. Tiraram o projeto, não foi votado, não foi aprovado. Vocês sabiam? Muita gente não sabia disso. E aí saem xingando a prefeita na rua, fazendo passeata, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Para fazer justiça, gente, nós temos... É meio que rabiruto. Você tem que dar de quem estava levando demais para fazer justiça do outro lado. Não existe milagre. É ação de rabiruto mesmo. A Câmara rejeitou. No dia seguinte, eu pá, mandei decreto. Falei, não quero saber. Se antes, disse a Câmara que eu queria pagar as licenças prêmios com a lei e com a Câmara dizendo assim que vai olhar. Não é? Eu mesmo fiz um projeto lá, um decreto, por adesão. Quem quiser receber e ganha 1.000 reais, 2.000, 3.000, e tem funcionário que ganha uma mixaria, faço adesão que eu estou pagando. Paguei. Sabe há quantos anos você faz isso? Há mais de 20 anos. Sabe quanto está de licença para pagar lá na prefeitura? Quase 80 milhões de reais. Sabe qual o governo que pagar? Nenhum. Mas esse governo não está pagando para aqueles de 300, 400. Eles foram tudo para a justiça. Para dizer que é um direito deles, eles vão para a justiça. Se a justiça é que eles têm direito de ganhar, que recebam, né? Espero que eles recebam. Se eu tiver governo, eu vou para até o Supremo Tribunal Federal para que eles não recebam. Mas hoje, os funcionários públicos estão recebendo licença-prêmio. aqueles funcionários que se aposentaram, às vezes, há 10 anos atrás, e que não conseguiram receber. Gente que estava com câncer, gente que morreu e não recebeu esse prêmio. E hoje nós fizemos assim, nós pagamos a lista cronológica, por ordem, o mais antigo, uma parte para os que aposentaram e uma parte para aqueles que estão doentes, com doenças muito duras, porque você gasta com médico, medicamento, uma série de coisas. Esse governo já pagou a quanto? Mais de um milhão de reais de licença prêmio. Se eu fosse pagar para aqueles que ganham 450, quantos que eu ia dar? Duas. É justo isso? Então aqui, é a prefeita da Robin Hood, do Robin de si. Vou tirar dos ricos, que encheram não sei como, não sei que governo foi esse, foram esses que passaram e fizeram isso com o Cubatão. Mas também não me interessa aqui ficar citando o nome de quem governou e de como governou. É hora da gente olhar para frente e ver que tem que fazer diferente. E é isso que eu estou fazendo. Vou dizer uma outra coisa triste, me quase me pegaram no poste. Teve uma época que acho que vocês escutaram muito mal da prefeita. A prefeita tirou isso, a prefeita tirou aquilo, a prefeita não sei o quê. Coitada da prefeita que ela sofria. Sabe o que? Eu ia entrar na prefeitura de manhã, aí tem lá um lugar de colocar os carros, né? Vocês vêm aqui na cola. Quanto a gente tem carro, tem que deixar no meio da rua, né? Não é isso? Um lugar para colocar. E não é que ter carro é um privilégio. Hoje as pessoas sabem comprar o carro. Graças ao governo Lula, né? Governo Dilma. Hoje as pessoas podem fazer parcelamento, comprar um carro, que a gente podia. Antes de tudo, não tem direito. Essa coisa de dizer que o pobre não pode comprar um carro já era. Pode comprar, pode, tem que ter a televisão, pode, tem que ter o computador, pode, tem que ter o direito a todos os bens de consumo. Senão não é um país justo. Bom, mas na prefeitura vai chegar. Eu entro lá de manhã para trabalhar, placa de Santos, placa de São Vicente, placa de São Bernardo, placa de Serão, placa de Serão, placa de Serão, um monte de placa, tudo fora. A maioria dos funcionários públicos de carreira não trabalham, não moram em Cubatão. Todos moram em Cubatão. Aí fui decreto, sabe, gente, eu sou brigueira com picante. Então foi demais. Que era o seguinte, pus o decreto lá. E não emplacar o carro com o placa Cubatão, não estaciona. Aí, cheguei naquele dia lá, tinha poucos carros, tudo vazio. Aí os funcionários dando volta para estacionar. Aí era no Orkut, no essa prefeita acha que é a rainha da Inglaterra. Porque ela é não sei, não sei o quê. Porque além de eu ter que pagar minha gasolina, eu tenho que dar 3 voltas no quarteirão para acionar o carro. Porque ela pensa que é o quê? Ela é uma ET, e não sei o quê. Aqui não põe o carro. Ou em placa em Cubatão, ou não põe o carro. Tem vergonha de pôr placa de Cubatão? Não trabalha em Cubatão, vai trabalhar no lugar. Mais do que isso, gente. Vocês sabem pra quem serve o tal do IPVA? O IPVA que paga, que quando você emplaca o carro na cidade, paga um tributo chamado IPVA. Pra quem serve? O IPVA, metade vai para o governo do estado, metade do dinheiro para o município. É para tampar buraco. Eu cheio de buraco aqui, o povo reclama. É buraco ali, é buraco lá. E o ônibus não passa porque tem buraco. E quem é que ganha o dinheiro? O Papa ganha o dinheiro para os de patrão. O Papa, São Vicente. Eu cheguei para o Papa outro dia e falei, Papa, me dá esse dinheiro aí, meu. Esse dinheiro é de Cubatão. E eles riem de mim, né? E é verdade, porque se para lá, recebe lá. Aí eu brinco, né? Eu me dou muito bem com os prefeitos, todos os prefeitos da região, Antônio do Guarujá, o Tércio em São Vicente, o Papa, o Orlandinho, o Paulinho de Mogaguá, são prefeitos que são muito queridos mim. Mas, pô, gostar é uma coisa, governar é outra, e quem ficava com o dinheiro do IPVA é ele. Aí sabe o que fizeram? Vocês não acreditam. Entraram justiça contra mim, mas, pô, um monte de processo. Eu acho que quando eu terminar o governo, eu não imediatamente, porque a justiça demora alguns anos, uns 20 anos depois eu acho que eu vou para a cadeia. Porque eu tenho de processo, é brincadeira. Entraram com o processo na justiça. Então, sabe o que eles diziam? Que eu estava cometendo abuso de autoridade. Entraram gente, inclusive, todos os funcionários públicos que trabalham lá dentro, por onde passam os processos. E que muitos deles dão processo contra vocês, sendo que eu sou a favor, mas são eles que assinam os processos, entraram. Foi para a justiça. Isso ia sair em abril, no dia do meu aniversário, mais ou menos, 9 de abril. Falei, caramba, eu já estava chorando uma semana antes, eles diziam que iam ganhar ação. Mas eu rezei tanto, minha mãe casar tanto. Ganhou na ação, esperteram. O juiz diz: louvável a atitude da prefeita, lutando pelo povo da cidade, para melhorar a cidade. Vai lá. O único cão que tem placa de Santos, porque é um portador de deficiência, e aí ele tem autorização. Se bem que eu acho que ele, mesmo sendo portador de necessidades especiais, se ele fosse alguém mais comprometido com a cidade, não lhe custava absolutamente nada, além de poder utilizar o carro, porque ele precisa, né? Ele tem as dificuldades dele, não custava nada. Mas, de qualquer forma, eu não o obriguei, deixei, porque ele tem carro adaptado e ele está lá, só tem um carro. Quem quiser ir com placa de Cubatão, vai botar lá em outro lugar, de graça, não vai não. Então, isso me fez o quê? Uma oposição. Eu tenho muita oposição. Mas eu tenho muita convicção. O governo, nosso governo, tem muita convicção. Nós sabemos de que lado nós estamos, aonde a gente quer ir, aonde a gente quer chegar. Quando eu dizia, lá quando era vereadora, lá na Câmara, e aqui no Caldinho, era vereadora comigo na época, eu dizia lá, o Donizete também, eu dizia assim: é uma vergonha. Como é que um motorista tem que dirigir o ônibus? Aliás, ônibus não, caquete, que era um bocado de ônibus tudo velho quebrado no meio do caminho, tinha que dirigir, cobrar, dar um toque, olhar o retrovisor, ver se tinha um deficiente. Como é que ele ia ajudar uma pessoa a entrar no ônibus sem o cobrador? Quer dizer, é uma vergonha. E todo mundo sabe o que dizia para mim? O pessoal dizia para mim o seguinte: que eu era demagoga. Você sabe o que é demagoga? Demagoga é uma pessoa que fala e não faz. Mas nós temos provado no nosso governo, ao longo da nossa vida e da nossa caminhada, nós somos o governo que falou, que fez, que falou e que fez, que disse e cumpriu. Nós somos o governo que não tinha e tem. Nós somos o governo da verdade. Da verdade. Sofrer numa sociedade em que foi construída pelos homens. Mulheres sofrem muito mais. Mesmo hoje, em que o mundo é mais igualitário, mesmo hoje que a gente acha que é tudo igual, não é. É muito difícil a vida de uma mulher. E numa cidade em que há uma indústria, como é que as mulheres trabalham? A indústria contrata muito pouca mão de obra. Se bem que hoje, antes, quando eu assumi, era 0,5%. Não tinha 1% de mulher na indústria. Nós mais do que quadruplicamos o número de mulheres na indústria. Mais do que quadruplicamos. Mas ainda não. Vou dar uns exemplos. Hoje, a frota de ônibus que é nova é ônibus adaptado. Quando eu cheguei aqui, quando eu assumi esse governo, né, tudo detonado, os ônibus eram velhos e tinha um ônibus adaptado. Hoje, mais de 60% da nossa frota tem ônibus adaptado. Isso é respeito para o nosso povo, né? É respeito à unidade urbana. E mais do que isso, o que, que eu disse? Também a empresa, eu não posso mandar o empresário. Eu não posso dizer, ó, você tem que contratar aquele ou aquela. Mas pedir eu posso. Cobrar eu posso. Ficar no pé eu posso. E fazer eu sei muito bem. Pedir a ele que desse preferência para as mulheres. Entra nos ônibus, gente. São mulheres com carteira assinada. Mulheres que trabalham. Pode não ser o melhor salário do mundo, que ainda não é. Ainda é muito pouco. Mas são mulheres que pela primeira vez na vida, muitas com mais de 40 anos de idade, pela primeira vez na vida, recebeu uma carteira assinada. Isso é um avanço para nós. Mais de 60% do transporte municipal de Cubatão é comandado pela mulher. Motoristas e condutores. Mulheres dirigindo, mulheres cobrando. Nenhuma cidade da região tem isso. Eles lá nas outras cidades falam: ah, a gente quer igual Cubatão, quer igual Cubatão. Mas nós temos em Cubatão. E isso significou emprego, vários empregos, principalmente para as mulheres, 10% empregos para os portadores de necessidades especiais. É muito pouco? É, gente. É muito pouco. Nós queremos que um dia isso que cada dia, e é tijolinho por tijolinho, nós conseguimos tornar a cidade cada vez mais justa. Mas, e aí, assim, nesse meio tempo, torceram pra caramba, não sei se vocês viram. Tudo, eu licitava um tijolo, sai lá, estamos entrando no Ministério Público porque o tijolo está caro. Vamos ajudar o pacto de energia, não sei o quê. Aí eu desafiava, pode entrar, entra no Ministério, vai lá, mede quantos metros cúbicos de areia tem. Fica fiscalizando a obra, conta quantas telhas tem. Porque no meu governo, se tiver trambique, eu mesmo apoio na cadeia. Eu não preciso de ninguém. Sabe quanto tempo eu demorei para começar as obras do Anilina? Mais de um ano. E não foi porque eu não quis, não. Porque assim, ó, licitou, tira a licitação. Licitação assim, quem vai ganhar para poder construir a obra? Mas como eles eram acostumados a fazer as coisas assim, sabe, daquele jeito, sabe? Não vou dizer como, né? Mas eu não faço assim. Não ganha aqui quem tem condição de ganhar e de fazer uma obra boa. E se não fizer boa, tem 5 anos de garantia. Se pingar aqui, vem a mão. No outro governo, entregava a obra com o telhado caindo e nem chamava o dono da empresa para arrumar. No meu governo, não. Pingou, volta e arruma. É diferente. É diferente. Aí, olha só o trabalho que eu tive para começar o Parque Anilina. Consegui tudo. Ministério Público, aí tive que arrumar advogado, Tribunal de Contas, publica de novo, e vem, e vai. E o povo já dizia, não vai sair nada. Essa mulher não vai sair nada. Essa mulher é ansiosa. Essa mulher não sei o quê. Falar de mulher, a gente é fácil, né? Se a gente se arruma, é porque está... Se é bem esculhambado. E assim, falar de mulher é fácil. Bom, aí, aquela falação toda. Aí, eu precisava começar o Parque Anilina. Falei, gente, isso é minha vida. Eu vou começar esse Parque Anilina de qualquer jeito. Aí vem a última, entraram na justiça, porque eu não podia começar o Parque Anilinas, porque tinha 54 cutias lá dentro, e a preservação ambiental, eu tinha que tirar as cutias, mas tia, ela corre, sabe aquele parque que tinha com a cutia? Você não podia começar a obra sem tirar as cutias. Aí entraram a ação na justiça. Eu tinha que preparar um local para levar as cutias. Aí fui preparar um local lá no Parque Cutia Pará. Aí o Ibama diz, as regras têm que ser a altura da grade, a largura da grade, a comida da cutia. E, gente, nada consegui tirar as cutias de lá. Aí sai o jornaleco das oposições, é vocês que estão na Câmara, tem uma oposição sem vergonha lá, né? E não é oposição contra a prefeita, não, é contra o povo. Porque oposição é para fiscalizar e dizer que está errado, que até agora ninguém conseguiu fazer. Sabe o quê? Em 20 anos, o único governo em 20 anos que teve as contas aprovadas de 2009, sem nenhuma reforma. Então aí a tia, gente, saiu uma fotinho numa folha de sulfite, uma grade, a cara da cutia ali. Aí eu olhei, ó, aí tava assim, olha o que ela faz com a cutia. Aí eu olhei e falei, gente, fiquei muito triste com aquilo, mas gente, que absurdo, tirar a cutia. São 54 cutias, mas são milhares de crianças que não tem acesso na cidade. Aí eu falei, um dia, gente, é hoje, nós vamos catar as cutias, catar as cutias todas. É dezembro, entre Natal e Ano Novo. Coloquei todo o secretário e dizia, mas assim, o que é cutia? Cutia é cópia. Eu quero saber. Todo mundo está atrás das cutias, gente. Todo mundo está atrás das cutias. Esse foi o Vale. Quer até o Vale ou sim? O Vale. É muito sem o quê? Porque o Ibama tem que vir aqui. Eu falei, mas que dia que ele vem da inspeção? Ele tem que acompanhar o dia. Ah, mas o Ibama, a híbride do Ibama está viajando para o exterior. Espera um pouquinho. Ela está para o exterior, aí eu não posso catar as cutias porque ela tem que ter um técnico. Eu fui achar a híbride do Ibama lá fora do país. Ô, híbride, aqui é a Serrosa de Cubatão. Eu não posso fazer o Parque Anilina, eu preciso de um técnico. Aí ela me mandou os técnicos, lembra disso? Mandou os técnicos. Gente, nós conseguimos levar as cutias. Levamos as cutias, tomaram que eu tinha parar. Quem leva as cutias? E começando, vai comigo. aí, bom, resumindo, o Parque Milímetros, ele é simbólico a gente, para todos nós. Primeiro, é a primeira fábrica, tem 54 mil metros quadrados. Vocês viram as quadras, gente? Tudo que eu mandei fazer aqui em Cubatão, o pessoal antigamente falava assim, vamos reformar lá de mim, não era? Chegava lá, passava tinta, entrava lá, não tinha nada. Aí vamos falar, passava uma tinta, como era nas escolas. Nós fizemos o contrário. Nós realmente construímos o Parque Milímetros. Alguém vai dizer que essa escola aqui foi mais reformada? Nós construímos uma escola. Telhado, parede, fiação elétrica, ar-condicionado, essa é uma escola nova. Conta quantas horas nós fizemos, só de escola nova, com a estrutura que a gente montou, quantas horas nós fizemos em 2 anos e meio, menos dinheiro do governo anterior tinha. Porque nós estamos administrando na época da crise econômica. E o Parque Milímetros tem. E mais do que isso, tem coisa que a gente aprendeu muito e que nos orgulha ouvir as pessoas. Nós estávamos terminando o Parque Milímetros a parte dos skatistas. Porque o jovem adora fazer esse esporte radical, né? E aí eles começaram, eles não foram para o jornal, não foram para a imprensa, eles foram para o governo. Olha, aquela pista está errada, não é assim, o nível do skate é outro, não sei o que, não sei o que. Chamei a empresa foi lá com todos os skatistas, aquele molecadinho que sabe andar skate, e não aumentou um centavo na obra, quebrou tudo, fez tudo de novo, quando foi subando? Está terminando a pista de skate, tudo de novo, do jeito que deve ser. Porque eu não sou especialista em skate, eu queria um skate para os meus jovens. Mas se está errado, está me adianta. A gente vai fazer uma coisa que depois não vão ficar felizes? Quebrando tudo e arrumando tudo. E a empresa não está cobrando um centavo a mais. Porque afinal de contas, se a empresa não sabia, devia ter contado alguém que soubesse antes de fazer a pista de skate. E está fazendo do jeito que eles queriam. Espelho d'água, lá a Vila São José. Não é simbólico. A vila que pegou fogo, que tantas pessoas morreram. Vocês viram que coisa linda? Tem um campo de futebol sintético, de grama sintética, que não tem em nenhum lugar da região. Vai ter quadra de vôlei, academia do idoso. Mas são tantas coisas que eu ia ficar aqui a noite inteira falando para vocês. Tanto das dificuldades que foi, como da alegria que é poder ver a cidade se erguer. Você falou isso já. A Praça da Cidadania da Vila São José é a primeira Praça da Cidadania. Terão outras Praças da Cidadania, aquela foi a primeira. A gente escolheu um local. E nós temos um problema aqui em Cubatão, que é assim, se você faz alguma coisa no casqueiro, o pessoal da Vila Nova fala assim, aqui na Vila Nova não faz nada, fez casqueiro. Se você faz na Vila Nova, o pessoal lá da Vila Noel fala, não, aqui não fez nada. Ah, fez lá na Vila Nova. Porque os bairros são muito separados. Mas vocês viram, todas essas ações são para a cidade toda. Tudo no seu tempo, na medida. Mas uma coisa eu posso garantir para vocês. Eu tenho 53 anos de vida. Esses últimos anos, esses 3 últimos anos de governo, e os anos que eu fui vereadora, como 8 anos de vereadora, eu também participei de todas as lutas na cidade, da água, da moradia, do emprego, do Parque Milímetros. Eu participei de tudo. Eu nunca tirei férias de um só mês. Eu nunca comprei uma casa fora lá em Guarujá, onde é Acapulco, onde dizem que eu morar. Até deve ser por isso que eu estou lendo assim, pálida, branca, que eu moro numa praia, né? Assim, eu me dedico, gente, com todo o amor, com toda a paixão. Outro dia eu falei no jornal, saiu uma frase, eu não gostei. Saiu assim, eu abro mão do contato com a minha família e com as minhas filhas para cuidar de uma cidade. Não é que eu abro mão, eu divido meu tempo. Eu também sou mãe, as minhas filhas estudam, as minhas filhas são educadas, eu tenho um neto, eu tenho marido, eu tenho minha mãe que eu cuido dela, 77 anos, eu tenho família. E o meu tempo com a minha família, o tempo para mim é muito pouco. Mas o tempo que eu tenho com a minha família é de qualidade. Eu tenho muito pouco tempo hoje com os meus amigos também. Eu tenho muitas pessoas, amigas, que eu conversava todo dia, que eu andava na rua todo dia, que eu ia ao cinema junto, que eu jogava bola, e que hoje eu quase não encontro. Tem muita gente que fala, depois que ela ganhou, nunca mais eu vi a Márcia. Mas você não viu a Márcia, porque a Márcia, a prefeita que vocês elegeram, junto com esse governo, está atrás de tudo isso, de dinheiro, de emenda, de processo, de juiz, de desembargadores. Eu tinha, quando antes de assumir o governo, eu tinha 5 quilos a mais. Eu tenho 5 quilos a mais. Eu como muito mal. Mas vale a pena este sonho. Vale a pena esse sonho, porque é o sonho da minha avó, que nasceu aqui. Casou com a minha mãe, que é descendente de portugueses, que vieram para cá, os primeiros portugueses. Era o sonho deles. É, meu primeiro emprego, pensa que foi professor, emprego alto, que a vida fora. Não, foi no supermercado, catando garrafa cheia de barata. Para estudar, eu estudei no centro de estudos. Para conseguir pagar ônibus, eu vendi latinha. Vendi latinha, não, vendi refrigerante, latinha na praia. Na praia, para conseguir dinheiro. Mas não tive a oportunidade para prestar concurso público. Eu passei em todos os concursos públicos da minha vida. E quando eu passei no concurso público de diretora dessa cidade, que seria aquele concurso trambicado, e todo mundo sabe aqui, quando eu fui chamada, todo mundo dizia, é uma vergonha, ela vai agora ser diretora, ser prefeita? Eu não ia ser diretora e ser prefeita, porque não pode, além do limite. Mas devia um dito, é um orgulho a nossa prefeita ter sido aprovada no concurso de diretora quando ela não era prefeita. Isso machuca, isso dói. Isso dói. Porque quando eu assumi a prefeitura, quando eu assumi meu primeiro mandato de vereadora, eu já tinha minha casa, já tinha carro, eu já podia dar para minha família uma vida melhor. Uma vida que eu não tive. Uma vida que a minha mãe não teve. Hoje eu posso dar para minha mãe, com 77 anos, o que ela não teve. Quando ela carregava, trabalhava na fábrica de anelinas, quando ela costurava fora e lavava a roupa para fora. Eu pude fazer isso. Eu quero poder ajudar as pessoas de Cubatão a ter uma escola boa, a ter uma possibilidade de ter um emprego e de poder ter a oportunidade de construir uma vida melhor para vocês e para a família de vocês. É esse o meu sonho. E é isso que eu quero fazer. Cristãos que acreditamos em Deus, a gente sabe, ninguém leva daqui nada material. O que a gente leva é o que a gente constrói de bem, de amor, de carinho. Quando se fala em vida eterna, eu acho que é o que a gente deixa para os filhos, a capacidade dos nossos filhos serem pessoas do bem, dos nossos filhos terem a oportunidade, se erraram, ter a oportunidade de se resgatar. Se eles errar na vida, da gente poder continuar cuidando, nunca desistir dos nossos filhos. Se eles se perderam no mundo das drogas, nós vamos buscar ele lá no fundo do poço e trazer de novo. Porque é isso que a gente precisa. A gente precisa cuidar das pessoas. E é por tudo isto que nós apostamos em disputar uma eleição. Para cuidar das pessoas. Com erros e com acertos. Nós não acertamos sempre. Nós erramos e erramos muito. Porque somos pessoas igual a todo mundo. E ter muitos erros. Não conseguimos também fazer as coisas no tempo que gostaríamos. Eu queria que fosse muito mais rápido. Mas a gente vai numa direção e tem um monte de gente jogando a gente para trás, empurrando, puxando os cabelos, chutando sua canela. Tem um monte de gente que não quer que nada dê certo. E a única coisa que a gente quer é exatamente isso. É na simplicidade do bigode, é o que ele falou. Se você fizer lá o campo da cota 200, você não precisa fazer mais nada. Só isso eu já estou muito feliz. Faz aquele campo para aquele povo. O campo vai sair. Pode parecer muito pouco para o vereador, mas é tão difícil. A cidade é grande. Nós iluminamos toda a Vila Noel, que não tinha iluminação. Nós iluminamos toda a marginal ali da Anchieta, que era escuro e que não tinha iluminação. Nós estamos iluminando todas as praças, que estavam todas quebradas, destruídas. Nós colocamos ar-condicionado em todas as salas do hospital municipal, porque não é o hospital da Pró-Saúde, é o Hospital Municipal de Cubatão. Todos os quartos têm ar-condicionado. Sabe por quê? Porque um dia eu cheguei lá, um calor de mão infernal, aí tudo apanando e tal, e uns vendadorzinhos, o outro sem. Falei, mano, por que não tem ventilador então para todo mundo? Ah, não tem prefeita, né, doutora, né? Não tem, porque se tiver ventilador, ele espalha o ar e aí a contaminação contamina o que está na cama do lado por conta da infecção. Falei, ué, se não tem ventilador, mete ar-condicionado nisso daí. E dei prazo para a saúde. Eu quero ar-condicionado. Vai lá, gente, tem ar-condicionado. Então, eu acho que assim, é isso que a gente precisa. É cuidar da cidade. Eu hoje, na reunião das 8 horas da manhã, nós estávamos discutindo que a cidade precisa ter verde, flor, bastante flor, porque flor é vida, é alegria, encantamento, é até higiene mental, você vê o verde, e assim. E ficou uma equipe hoje de trabalhar esse ajardinamento que nós já começamos, vocês já perceberam as praças, né? Mas cadê o Alexandre, o diretor da escola? Okay. Alexandre, esse menino aqui, esse menino, sabe por quê? Porque nós dávamos aula na mesma escola, junto lá no João Ramalho. Eu e ele, ele e eu. Ele é gracinha. E ele estudou com a minha filha. E a minha filha falou assim, mãe, esse menino é um gêniozinho, e é mesmo. Inteligente pra caramba. É um cara assim, que se doa 24 horas. Eu até lembrava assim, pô, nunca fica, hein? Nunca falta ele, não, tem que dar aula para os meus alunos. Nunca falta. E continua assim. Não falta. Ele é um moleque polivigioso. Então eu queria falar, todo mundo diz, ah, menino não passou porque o menino está dentro da gente. A gente está dentro. Eu falei de manhã para o Fábio Nas, Fábio, nós já recebemos os 1.300 notebooks, netbooks para entregar para as crianças. 3 mil, já chegou 3 mil. Nós vamos começar a entregar. Estamos naquela. Entregamos para quem primeiro? Para quem escola primeiro? Para quem não sei o quê. E aí eu lancei um desafio hoje de manhã para o Fábio fazer o planejamento. É a Café, Inácio. Mas nós temos que fazer o planejamento de como vai entregar. Porque tem que entregar e os pais têm que estar juntos. Para que nós estamos recebendo. Não é porque se roubar, se não sei o quê, tudo é incomodado. Não vai ter problema nenhum. E vai levar para casa. Vai mostrar para o irmãozinho, vai mostrar para o pai, para a mãe. Dele. E vai levar para casa dele. Não é só na escola. É sessão de uso. Ele vai ver o mundo inteiro. Ele vai mandar um e-mail para a prefeita. Oi, prefeita, tudo bem? Aqui na minha escola o diretor me pôs de castigo. Aí eu passo o e-mail para o diretor. Diretor, por que você deixou o fulano de castigo? Ah, porque ele fez isso. Esse é muito legal. Nós vamos começar a entregar. Eu vou fazer um desafio. Pedir para o Fábio o planejamento. Nós começamos a entregar e ele vai mandar para um ofício para as escolas. A primeira escola que apresentar um projeto e deixar tudo plantado, cheio de verde, colorido, planta, pode pegar mudas, lá no Cutia Pará. É aula de biologia, vai aprender biologia, vai aprender a aeração do solo, dá para aprender matemática fazendo os desenhos, como vai ser o jardim. Primeira escola que apresentar o jardinamento, a gente vem e vai, tá todo mundo. Tá, e se você quiser a sua, manda ver. Ai, gente, aqui é só educação infantil. Então, mas pode fazer o jardinamento. Faz o jardinamento. E a gente pode pensar um outro prêmio. Porque no próximo ano, os alunos dessa escola receberão, então, cada um o seu netbook. Né? Tem? Quantos alunos tem aqui? 144 alunos, tem 144 netbooks? Mas tem para eles aqui esse pessoal? Bom, se o secretário disse, não chamem a prefeita mentirosa, fala assim, tem. 144 netbooks. Não dá para dar para todas as escolas de ensino de educação infantil nesse momento, porque a ideia é para dar para todo mundo, mas eu comecei do primeiro ao nono ano, porque não tem para todo mundo. Mas 144 a mais a gente consegue. A escola conseguia jardinar isso daqui, deixar isso aqui todo florido, aqui, jardim, não vai ter que quebrar nada. Não! Sabe, eu vim da China agora a discutir a construção de estande em Cubatão e de uma empresa de Albert aqui. Sabe como eles fazem o jardim? Sabe aqueles vasinhos que é meio vasinho pequenininho? eles fazem um círculo enorme, aí colocam plantinhas verdinhas, vai. Faz um outro por dentro, amarelinhas. Um outro por dentro, verdinhas. Ai, amarelinha, rosa, não sei o quê. Aquilo vive, gente, você olha de longe, é lindo. E aí não quebra o chão. Tecnologia chinesa mente em Cubatão. Vai. Mas os... China, né? Mas eu fui de graça, eu fui de graça, eu não fui de graça. Agora, deixa eu falar, eu trouxe as fotos, e eu mostro as fotos. Tá aí o desafio, criatividade pode se usar. Criatividade é criatividade. Estou fazendo um desafio, não fiz para nenhuma outra escola, portanto só estou fazendo com ela, porque é a primeira escola que eu estou vindo, a Cota 200. Eu dei aula aqui na Cota 200, na escola Maria Helena Duarte Caetano, na década de 80. Eu subi aquela ladeirinha para dar aula, escorreguei um bocado de vez, arranhei o joelho. Dava aula com o Jofre, não sei se vocês conhecem. Eu ia pra mata, catava um monte de... Eu falava para os alunos assim, olha gente, vocês podem trazer uma... Eu dava aula de ciências, manate, traz umas aranhas pra gente fazer uma aula e tal. Meu, que eu vou trazer de aranha, caranguejo, desse tamanho. Então, assim, aqui, a Cota 200, é um espaço, do ponto de vista educacional, especial para mim. Quando eu me efetivei no Estado, através do concurso público, foi na Cota 200. Então, estou lançando um desafio. Se você topar junto com os alunos e os pais, aqui vai ter 144 metros. Gente, um beijo no coração. Parabéns a todos que organizaram esse evento, a escola, todos os professores, as professoras, os educadores, a toda a equipe do nosso governo, que muitas vezes vocês não sabem, mas trabalham de noite. A toda a Câmara, em nome do nosso presidente da Câmara, o Donizete, a todos os vereadores da Câmara, o vereador Dinho, e muito especialmente a todas as crianças, que é o futuro da nossa cidade, do nosso país.